Capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei, no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, por côvados. O côvado é um côvado de 4 dedos. A parte inferior será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno, de 1 palmo. E esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra até à listra de baixo, 2 côvados, e de largura, 1 côvado. E desde a pequena listra até à listra grande, 4 côvados, e a largura, 1 côvado. E o arel, de 4 côvados. E desde o ariel até cima havia 4 chifres, e o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado, nos 4 lados. E a listra, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. E o contorno ao redor dela, de 1/2 côvado. E o fundo dela, de 1 côvado ao redor. E os seus degraus olhavam para o Oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocaustos e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás 1 bezerro para a expiação do pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos e nas 4 esquinas da listra e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás 1 bode sem mancha para expiação do pecado e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás 1 bezerro sem mancha e 1 carneiro do rebanho sem mancha. e os oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová.